Vacilo, ser humano é falho, na rua é aquilo. Entre trancos e barrancos vou levando minha vida. Não vou ficar parado, enquanto o mundo gira. Tô em busca da paz, já encontrei o amor. Agradeço a Deus, louvado seja o Senhor, que me concedeu a graça de formar uma família. E na honestidade, segui minha trilha. Logo mais nasci meu filho, fim de março se pá. Jorge Lucas vem aí, mal posso esperar. Lidiane tá linda, mó barrigão. Muito cabulosa, véi, você não tem noção. Louco, não duvide, pode acreditar. É necessário disciplina pro jogo virar. Meus coroa tão feliz, não podia ser melhor. Família com saúde, riqueza maior. Dificuldades todos temos, financeira, pessoal. A vida é assim mesmo, isso é normal. Nem sempre a gente tem tudo que a gente quer, mas com batalha se consegue. Basta ter fé, o sentimento de derrota só atinge os fracos. Me sinto vencedor, sei que Deus tá do meu lado. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Chuva de bênçãos no dia da vitória. Me faça forte no revés e na glória. Já causei muitos problemas, magoei muita gente. Mas como diz o ditado, é errando que se aprende. Hoje eu tô ciente das besteiras que eu fiz. Por influência não, eu fui porque quis. O que eu fiz já tá feito, não se pode apagar. Mas tô sempre nos corre, buscando melhorar. É difícil, eu sei, às vezes a gente desanima. Mas eu busco força naquele lá de cima. Que me dá sempre abrigo, tá sempre comigo. Nas horas do lazer, nas horas de perigo. Nunca me abandona, não me deixa na mão. Mesmo quando eu não mereço, recebo seu perdão. Frustração, desconheço essa palavra chegado. Meu orgulho do meus corre, menos dos errados. Coração arrependido, sei que existe bastante. Por isso é que nós temos uma segunda chance. Basta tentar, só nos resta aproveitar. É só não desistir que um dia chega lá. Tudo o que você merece vai conquistar. Perseverança é o segredo pra poder prosperar. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Chuva de bênçãos no dia da vitória. Me faça forte no revés e na glória. E rocha comparsa, só ideia positiva. Prosperidade é a chave pra saída. Família reunida, não tem coisa melhor. O sorriso da coroa vendeu longe dos B. Quantas vezes já reclamei de barriga cheia. Quantas vezes você já fez o que te deu na teia. Ovelha negra da família eu também sou. Mas nem por isso vou me abater no flow. Segui firmão a caminhada sempre pelo certo. Vivendo e vivão, essa trilha eu também quero. Sair do zero e marcar um gol de placa. O que eu venero é Dona Ana sossegada em casa. Vivendo rap quem não quer seria massa. Dar um rolê pelo Nordeste com os meus comparsas. Realidade longe, mas eu tenho fé. Prosperidade, seja o que Deus quiser. Lembro de onde eu vim, da minha raiz. Isso me dá muito mais força pra eu não desistir. Cheguei até aqui, então vou até o fim. Sei que o autor da fé nessa jornada tá por mim. Me ajuda a conseguir tudo que eu quero, enfim. Me guia pelo bem, me desvia do que é ruim. Um salve pra minha coroa e pro meu irmão, que tão comigo junto e misturado na missão. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Chuva de bênçãos no dia da vitória. Me faça forte no revés e na glória. Obrigado Deus por me guiar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Chuva de bênçãos no dia da vitória. Me faça forte no revés e na glória.